é uma das minhas mágoas maiores hoje. Eu hoje gostaria de estar aqui para dar novidades sobre esta praia. O que nos aconteceu foi que todas as infraestruturas que nós tínhamos, desde os simples mastros onde vamos içar as bandeiras, tudo ardeu. Tudo ardeu. Estava num armazém que pertencia à Junta de Freguesia, desde os chapéus, desde as estruturas dos chapéus, desde as papeleiras, desde os estrados, desde os porta-bandeiras, todo o material que nós tínhamos, nós perdemos tudo. Portanto, isto foi quase começar do zero. Há aqui um grande trabalho, um grande investimento da nossa parte nas praias fluviais, nos espaços fluviais, porque não é só em São Sebastião da Feira, nós em Santo António do Alvo, em Penalva, temos umas estruturas fluviais que permitem que as pessoas usufruam do Rio Alva. Ainda que não sejam praias classificadas. Exatamente, ainda que não sejam classificadas, são espaços fluviais. E, portanto, foi um forte, um fortíssimo investimento que nós fizemos. Tivemos que abdicar de muitas coisas, mas achamos que esta é uma aposta que vale a pena e que nós temos que apostar, porque é isto que nos traz gente, é isto que nos traz dinâmica à freguesia, é isto que nos traz movimento e é isso que nós pretendemos, dar muita vida ao Val do Alva, pelo menos nesta época balnear.